Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. São 8:01. No dia 1 de setembro de 2019. Nós estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita. Hoje queremos levar até vocês as mensagens de tranquilidade, de serenidade e também de cura de muitos males através do tema que nós vamos desenvolver na manhã de hoje. A doutrina espírita, ela vem nos trazer a verdade, vem nos trazer a razão, vem nos trazer conhecimentos para que nós possamos tirar de nossos pensamentos, de nossas atitudes, todo o preconceito, toda a raiva, toda a bronca, todo o ressentimento e encararmos a vida com muito mais tranquilidade e com muito mais liberdade. E assim nós pedimos permissão para entrar no seu lar através da Super Rádio Piratininga e agora também através da internet. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Tá saindo som aí? Tá? Peraí. Tá saindo agora? Mais uma vez então, bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando em seus lares para apresentar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo aos amigos que colaboram com o nosso programa e as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer de agradecer também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Marcos. O Marcos é fisioterapeuta e o tema de hoje, aparentemente, parece uma coisa estranha aqui para o nosso programa, que nós vamos falar de microfisioterapia, né? Mas o Marcos, ele é espírita e umbandista também, e lida com muita espiritualidade na profissão dele, e é esse ponto que nós queremos explorar aqui dentro da microfisioterapia, falar também de espiritualidade e essa experiência que o Marcos tem dentro das duas doutrinas, né? Então você pode ligar para nós, telefone 3941-9750, ou então também participar das nossas redes sociais. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Vivência Espírita e todos vocês que estão participando aí, escutando a gente pelas demais rádios, principalmente aí do Pool Brasil. Então eu tenho aí a Rádio Espaço Espírita, a Doutrina, Web Semente, então você tem Semente de Amor, tem várias outras web rádios que estão transmitindo a gente aí ao vivo, então mandando um abraço aí à Rádio Portal da Luz também, que retransmite, repassa o programa Vivência Espírita, então a gente também agradece e manda um alô aí para os ouvintes das rádios espíritas aí espalhadas pelo Brasil. E para você que está participando, assistindo a gente aqui pelo YouTube Live, a gente já deixa aí um alô para todos vocês, deixa aqui os comentários, participe, mande perguntas, que a gente vai respondendo aqui também, a gente vai comentando. Quem já está participando aqui conosco é a Doli Cassal, né, lá de Jacareí, lá da casa da Marcela, já deve estar compartilhando, a gente já agradece também quem compartilha, não custa nada, e a Doli sempre está compartilhando aí pelas redes sociais o programa Vivência Espírita, tá mandando bom dia. Adriana Silva manda bom dia a todos do programa Vivência Espírita e ao Marco Deus os abençoe. O Eduardo Gomes de Santana também manda bom dia, vivencianos. Um ótimo domingo a todos nós. Uma ótima semana. Então, mande aqui as suas perguntas, interage, que no final a gente vai sortear um livro e um CD do Momento Espírita no final do programa. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Graça. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento. E vamos realmente aproveitar essa manhã de hoje para o nosso aprendizado. Como Jorge disse, o assunto hoje é realmente interessante, porque Kardec já nos anunciou que a doutrina espírita não a chamou de religião, mas de ciência, filosofia e religião, nos abrindo um entendimento para que nós aprendêssemos que o mundo é uma dinâmica e nós precisamos aprender como Jesus nos disse, que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que todos aqueles que estão ouvindo a rádio ou assistindo nesse momento possam aproveitar esse aprendizado da manhã de hoje. Que Jesus esteja em todos os lares. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é microfisioterapia, o que é e para que serve. E nós estamos aqui com o Marco Antônio Braga, que é fisioterapeuta, osteopata. Ele é proprietário da clínica CRM Fisioterapia e está aqui conosco para nós aprendermos o que é microfisioterapia. Nós vamos aproveitar também esse momento aqui para parabenizar o Beto, que é professor de Educação Física e que hoje é o dia do professor de Educação Física. Um bom dia para o Beto, que está aqui conosco, que trabalha como voluntário. Marco Antônio, muito bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Quero agradecer por estar aqui, podendo participar desse programa. Eu sempre escuto esse programa, mas hoje eu estou aqui participando para passar algumas coisas sobre a ciência, sobre o estudo que eu faço, e por que não, junto com a espiritualidade, né? Marco, microfisioterapia, é um nome esquisito, que a primeira vez que eu vi foi quando você falou que iria desenvolver esse tema. O que, que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica manual, onde a gente consegue, através do toque sutil ao longo do corpo, tá percebendo onde se encontram os registros dos problemas, dos traumas, das dificuldades e tudo que tem a ver com a memória celular. Então, a pessoa vai passando pelas situações na vida e fica gravado no corpo essas situações. É porque aqui, eu estou vendo aqui, que é possível detectar as doenças e não apenas o sintoma, porque o nosso organismo tem uma memória própria. O que, que seria essa memória própria? Essa memória própria é exatamente essa ligação que a gente tem com o mundo. A gente tem toda uma percepção do meio externo e toda uma percepção do meio interno. Então, dependendo do funcionamento do nosso organismo e o que, que o nosso organismo capta como positivo ou negativo do meio interno ou externo, pode ser que esse corpo venha a adoecer, né? Com o tempo. Esses registros são determinantes para isso. Marco, só a gente dando entrando um paralelo aqui agora também um pouquinho. Um profissional de fisioterapia, ele fica ali no mínimo com o paciente, né? É paciente que chama o cliente, né? Paciente ali 40 minutos, uma hora, no mínimo, né? Fica ali, cada sessão dele. Então, não dá para você ficar 40 minutos, uma hora, sem falar nada, né? Não tem jeito. É, existe uma interação, sim. É, e senti bastante a parte energética, a parte de energia, né, a parte vibracional do paciente. Você, como uma pessoa que tem experiência dentro da doutrina espírita, você é espírita também, e umbandista também, que a gente sabe muito bem disso, né? É mais fácil de lidar com as pessoas, você tocar nesse ponto mais psicológico, ou então até também de sentir as vibrações daquela pessoa, de saber que não está acontecendo só as coisas no corpo dela? Sim, é simples bate-papo que a gente tem quando o paciente chega na minha sala. Eu pergunto para esse paciente o que está acontecendo com ele, e ali nesse momento a gente já vai percebendo a energia, já vai percebendo o que está acontecendo de fato, inclusive a nível espiritual. Isso facilita bastante o meu trabalho. Né? Quer dizer, você não precisa falar nada, né? Eu digo assim, você não precisa dar uma consulta espiritual para a pessoa, mas você pode se aproveitar desse seu lado para ajudar mais, né? Sim, eu acho que a gente consegue aprofundar mais no trabalho, uhum, tendo essa percepção mediúnica, espírita, certo, né? Perceber, uhum, que existe algum envolvimento espiritual, e é possível ajudar, sim. Certo. O interessante também que eu estava aqui pensando nisso que o Marco falou, Marco. Você comentou que a célula, né, armazena toda a vivência da pessoa, também armazena como se fosse uma memória, né, do corpo, também armazena essas informações. E eu lembrei no caso de Chico, né, que ele tinha telemetria, né, ele tocava nos materiais, ele tocava nas pessoas, e ele conseguiu extrair esse histórico que era armazenado nas células. Né? Eu entendo que, claro, essa prática de microfisioterapia nada tem a ver com essa questão de telemetria, claro. Mas eu só me recordei agora desse fato também, que armazena. Vocês estão me ouvindo? Eu estou, só corrigindo um pouquinho, acho que é psicometria, que você quer dizer. Isso. Né? É telemetria, telemetria é outra coisa, né? É transmissão de pensamento, uhum, na verdade. Mas eu me recordei dessa questão. É, não sei se tem muito a ver, se não tem nada a ver. Ah, então, provavelmente o Chico tinha essa percepção, claro, muito mais apurada, né? Que seria, para me responder numa outra questão, seria dos criadores da microfisioterapia, que são os dois franceses, os dois ainda estão vivos, os dois ainda trabalham, vêm para o Brasil, dá curso para nós e tal. E assim como cientistas aí do passado ou de hoje, eles têm essa percepção espiritual, eles recebem essa informação da espiritualidade e eles vêm desenvolver o trabalho deles. E eu acho que os dois franceses, que é o Patrice Benigni e o Daniel Grosjean, que são os dois senhores, os dois franceses que foram os criadores da microfisioterapia, tiveram esse insight, né? Essa recepção, né? Essa percepção do mundo espiritual, e começaram a desenvolver, de fato, né, o que acontecia com as células, estudar através da embriologia como o corpo funciona, dessa memória celular presente. Essa memória celular não é só de coisas atuais, mas de passado. Eu vou colocar da seguinte forma, porque é da ciência que a gente está falando, mas pode se falar de outras vivências desse espírito, mas hereditariedade, pré-concepção, vida fetal e a vida que a gente tem hoje, né? Tudo isso tem uma carga de informação dentro da célula. Isso determina como o corpo vai funcionar, quais são as reações da pessoa, o que que a pessoa vai fazer, pensar, agir, como ela vai trabalhar com tudo isso. Isso tudo está no inconsciente, né? Você está falando aqui das informações, através do toque você tem essas informações? Sim, toque físico, toque físico. As duas mãos estão sempre em contato com o corpo, Ao longo do corpo, a gente vai percebendo regiões que estão mais rígidas. Essa área que está um pouco mais rígida, eu chamo de cicatriz emocional. E a partir daquele ponto da rigidez no corpo mesmo, a gente vai procurar as repercussões. Essas informações você obtém de todo o corpo ou tem pontos específicos do corpo para detectar essas informações? A gente tem pontos específicos para detectar isso, tem. Embora a gente trabalhe com todo o corpo, mas tem realmente pontos específicos. É porque nós falamos dentro da própria doutrina espírita e dos chakras, dos plexos, dos vórtices, quer dizer, uma série de coisas. Isso tem alguma coisa a ver com essas informações? Acaba tendo sim, né? Porque o que o espírito percebe, através de toda essa ligação dos chakras com os plexos, né? Os plexos têm toda uma rede de nervos que faz essa ligação. Então, tem sim essa comunicação. Você sentir isso, né, Marcos? No caso, por exemplo, a gente que acaba estudando um pouco para você aplicar um passe, né? Por exemplo, né? Quando você conhece o corpo humano, né? Quando a gente conhece o corpo humano e sabe da existência dos chakras, né? Que são essas rodas que existem aí no duplo etéreo das pessoas, né? É muito mais fácil para você ter sensibilidade para você aplicar alguma coisa, né? Porque às vezes você sentindo, a gente vai no ponto certo, né? E conhecendo onde que ficam os chakras, né? Só para a gente esclarecer, né? Os chakras, eles são rodas que tem no duplo etéreo da pessoa, que ali é que entram as energias espirituais, né? Ele capta as energias espirituais. E quanto mais essa roda tiver bem sintonizada, mais saúde nós temos. Então, o que acontece? Quando a gente aplica um passe, às vezes as pessoas não sabem que a pessoa faz uma imposição de mãos, uma hora ela está com a mão, colocando a mão num lugar, não tocando, mas de repente alguns locais até eles tocam nas pessoas, né? Por exemplo, lá na casa da Marcela, onde a gente trabalha, o passe é com toque, põe a mão nas pessoas, né? Então, quando você sabe, quando o passista conhece o corpo humano, ele deixa de ser uma pessoa simplesmente que está ali para orar. Ele começa a saber o que ele está fazendo. E onde ele põe a mão, ou então onde ele só impõe, né? Ele sente se a pessoa está precisando de energia ali naquele local. No caso que você está falando, já é muito mais fechado, que eu digo assim, já é muito mais completo. Porque você toca na pessoa, você põe a mão na pessoa, você tem que consertar aquilo ali. Quer dizer, a resposta imediata que o fisioterapeuta tem que dar é física. Para o paciente é física. Ele tem que sair dali sem dor, ele tem que sair dali melhor do que ele chegou. Porque às vezes o cara chega tortinho lá, né? Agora, misturando uma coisa com outra, para poder, dá para ajudar bastante, você sabendo, essa pessoa está com esse chakra desequilibrado. Eu já tive experiência de passe, de estar num centro espírita e dar esse passe, e aplicar esse passe, né? Hoje eu tenho mais percepção disso. Uhum. Eu percebo que as áreas dos chakras, como a gente está comentando, ficam desvitalizadas. Aí, conforme a gente vai aplicando esse passe, e eu estou falando isso dentro de uma casa espírita, umbandista, depende do trabalho que a gente está fazendo, eu hoje consigo perceber mais, né, onde está desvitalizado, o que está acontecendo com a pessoa, qual é a história dessa pessoa, de acordo com o tecido que eu estou percebendo ali. Tecido, órgão, estrutura, história da pessoa. Sim, tem muito mais facilidade de aplicação. E no caso, por exemplo, que é a micro, né, que a gente está falando de micro, está trabalhando direto com a célula, eu acho que a energização dessa célula fica muito mais completa também, no sentido de você ter esse conhecimento do lado espiritual associado ao conhecimento profissional, ao conhecimento do corpo físico, conseguir ter mais eficácia, né, nesse tratamento, né? Sim. Jorge, só para esclarecer nossos ouvintes, que André Luiz ele fala muito nos centros de força, que nós falamos de chakra, de plexo, né, que é praticamente a mesma coisa, o plexo na parte física e o chakra na parte espiritual. É porque às vezes a gente fala essas coisas e dá a impressão que nós estamos falando de uma linguagem diferente, mas André Luiz fala muito dos centros de força, fala muito dos vórtices que acontecem, fala muito das cores e das energias, né? O que acontece é o seguinte, Rui. Muitas pessoas não aceitam essas terminologias porque não está na codificação, né? Não está na codificação. Kardec não falou. Mas, na realidade, a gente tem que imaginar assim. Kardec iniciou a doutrina. Kardec lançou a doutrina. Ele não encerrou a doutrina. Ele não falou, o espiritismo é isso aqui, acabou. Não, ele deu o início em tudo. Então, tem os auxiliares... E os de credibilidade, é claro, como Chico Xavier, como André Luiz, como Emmanuel. Né? Esses são os de credibilidade e muitos outros também, que chegam e trazem outras informações. Então, André Luiz é uma informação oriental, chakra é oriental, mas André Luiz traz chamando chakra de centro de força. É a mesma coisa, a definição é a mesma, o tipo de tratamento é o mesmo. André Luiz, várias vezes, quando vem aqui no, na Terra, já com outros instrutores, aplicam passes nas regiões do centro de força das pessoas, fala que o centro de força está desequilibrado, tudo isso André Luiz trata nas obras dele. Então, a gente negar algo porque Kardec não falou, nem de passe Kardec falou, nem de passe ele falou. Então, nem passe a gente podia estar dando, né? Que nem de passe ele falou. A codificação, para nós, tem que ser a coisa mais importante, que é a base de tudo. Mas só que a gente tem que saber que existem as obras auxiliares que vêm exatamente complementar. Sim. Né? E a gente observa que, através dos chakras, ali nós sentimos o envolvimento espiritual em várias partes do corpo, né? Uhum. Dos chakras que nós mais usamos, que são os 7 chakras. E então a gente vê que ali existe uma influenciação espiritual negativa, né? Outra coisa, Rui. Rodrigo, a pesquisa chegou, né? A pesquisa que foi feita aí sobre espiritismo chegou de volta, né? A pesquisa que é muito grande, a pesquisa, nós respondemos há algum tempo. Aquela pesquisa que estava na internet, mandando para os espíritas responderem, sim, né? É o censo, né? O censo. Inclusive a casa espírita que mandou mais respostas aqui no São José dos Campos foi o Divino Mestre, que mandou mais respostas, quem mais participou da pesquisa, o pessoal do Divino Mestre. Muita gente respondeu a pesquisa e a pesquisa já veio de volta, está aí na internet para as pessoas verem, né? Você tem o link dela? Eu tenho. Então, no grupo aí também. Uh-huh. E o que acontece? Eu falei da pesquisa por causa disso, que ele tem essa pergunta. Você acredita em centro de força, em chakra, dentro da doutrina espírita? Tem essa pergunta lá, ele coloca. E 80% das pessoas... aceitam, 80% dos espíritas aceitam isso. E ele coloca, não, ele fala assim, você sabe que Kardec não falou de chakras, né? E a pessoa fala que sabe, mas acredita. E ele coloca lá no complemento, falou, muito embora não tenha sido falado na codificação, mas André Luiz traz isso aí muito claramente. Sim. Como complemento, né? Então são coisas, e ele ainda fala também assim, olha, porque Kardec deu iniciou a doutrina, não terminou a doutrina. A pesquisa é muito legal e é grande, foi muito completa. Eu esqueço o nome do responsável, que ele lança essa pesquisa, foi 4 meses de pesquisa. Tem lá o número de pessoas que participou no Brasil todo. E tem todas essas informações ali dentro. Pergunta, por exemplo, se as pessoas acreditam em elementais também, né? Sabe que tem gente que não acredita em elemental. Mas Allan Kardec colocou das questões 597 a 604 lá falando sobre isso, né? Tem muitas coisas que... O grande problema, Jorge, que eu posso dizer para você, é que as pessoas não leem as obras básicas e colocam muitas coisas de romance, muitas coisas faladas por aí, como se fosse da doutrina. Que nem eu, uma vez perguntei para o senhor lá, o senhor é espírita? Sou espírita. O senhor já leu alguma obra? Não, faz 20 anos que eu tomo passe. Então, o que acontece? 20 anos tomar passe é a mesma coisa que nada, né? Quer dizer, Ele, inclusive, tem pessoas que vão no centro espírita, mas não vai lá para ouvir as preleções, não vai ouvir o que a gente fala, vai lá mais para o passe. É, tem casa espírita aí que acabou o passe, todo mundo vira as costas e deixa o preletor lá sozinho. Se bobear, você tem que fechar a porta, né? Acontece isso aí. Você chega lá, se deixar, tem lugar que eu falo, deixa a chave aí comigo que eu fecho para vocês, né? Porque já acabou o passe, todo mundo some. Já então... aconteceu o caso com uma amiga nossa, que foi numa cidade, levou o computador, levou o data show, tudo... Terminou a palestra, ela ficou lá para desmontar o data show, desmontar o computador, e foi todo mundo embora, né? Que nós precisamos acabar com essas coisas. Precisamos fazer com que os espíritas entendam a doutrina espírita como espírito, e não somente com o corpo físico e com a mente, né? Rodrigo, então, tem algum recadinho aí pra gente entrar no comercial? Tem, exatamente o que eu falei. Tá lendo meu pensamento. Ó quem tá aqui do meu lado aqui. É o Euripides, mano. É o professor Euripides Bersanovo. Euripides de vez em quando ele dá o ar da graça. Dá um tchau aí. Quando ele tem coragem de acordar cedo. Porque esse para acordar cedo é o mais difícil do mundo. Dá um tchau aí que você tá aparecendo, Euripides. Então, quem entrou aqui e participou foi a Beatriz de Paula Porto, a Bia. Ela manda bom dia, amigos queridos, vivenciando. Estou no litoral, em Maresias, assistindo. O Marco é excelente profissional, meu fisioterapeuta e... amigo querido do coração, luz e paz. Né? Então a Bia também, que foi lá para pegar chuva, né? Porque esse frio que tá. Ou fugiu da chuva, deve estar sol lá, né? Tomara. E aqui também a Cristiana Adena Braga entrou aqui e mandou bom dia, Cristiane, né? Adena Braga entrou e mandou bom dia. O José do Espírito Santo manda bom dia, Rui Jorge Rodrigues, ao palestrante Marco. Excelente domingo a todos, tema interessantíssimo. Já deixo aí um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. Falando em Gustavo, a minha esposa também está assistindo a gente. A skin tá lá no hospital, tá com pneumonia. Já tá bem melhor, né? E ela mandou aqui, tá assistindo. Ela e o Francisco. Ela e o Francisco estão assistindo lá do hospital, lá do Pro Infância. Jaime entrou aqui e mandou um bom dia a todos os irmãos também. Eduardo Solano manda bom dia. A Célia Mintes. A Beatriz completou aqui. A micro é maravilhosa. Faço o tratamento com o Marco. É uma bênção. A Cléia Globo lá de Uberaba, nosso ouvinte, a Cida, também manda bom dia. Amigos vivencianos. Ótimo domingo a todos. Abraço fraterno. O Renato Alexandrino deixou aqui também um bom dia a todos. Um bom domingo. E a Eli da Silva também manda um bom dia, vivencianos. Eli da Silva. Antes de eu falar a pergunta aqui do Aécio, aqui também quem entrou na rádio Vivência Espírita aqui no WhatsApp foi o Marcos Gael Gama, mandando bom dia a todos os vivencianos. Manda aqui também melhor para Camila. Na verdade, não é a Camila, é o Francisco. Francisco que está com pneumonia. Francisco, meu filho. Mas já tá bem melhor. A gente agradece aí as vibrações de todos os amigos aí que estão vibrando e orando por ele. O Bessa entrou aqui, manda bom dia, falou que ele foi contemplado com a chikungunya. Há eficiência no tratamento das dores? Seria indicado? Mas antes da gente responder essa, a gente pode ir para os comerciais, né, Jorge? Isso. Então a gente deixa para responder depois dos comerciais a pergunta do Bessa e também a pergunta aqui do Aécio. Ele manda aqui, bom dia, equipe do Vivência Espírita, é um entrevistado, Marco. Aí ele deixa uma pergunta. Essa técnica pode ser utilizada como passe ou uma não tem relação com a outra? Uma pode ser complemento da outra? Então, deixa aqui também, a gente responde depois dos comerciais, né? Legal, já tem duas perguntas para depois dos comerciais. Vamos. E tem até mais uma aqui. Então, legal. Depois, na hora que a gente voltar do comercial, a gente já entra com as perguntas, né? Vamos lá? Agora nós vamos aqui com a música da Célia Tombly, Médico de Homens e de Almas. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Música.

Legal. E a outra pergunta que a gente tem aqui é, quem manda aqui é o Bom Dia, é o Aécio, né? Que ele é colunista também do portal Vivência Espírita, então é só entrar aí, vivenciaespirita.com.br, e entrar aí na coluna Luz Infinita, que toda quinta-feira ele está postando aí artigos sobre livros do Chico Xavier. É muito legal. Ele deixa aqui, essa técnica pode ser utilizada como passe? Ou uma não tem relação com o outro, né? Pode ser complemento da outra? Eu não entendi a pergunta. Ele pergunta assim, se a técnica de microfisioterapia pode ser complementar ao passe espiritual, né, de uma casa espírita. Tá. Em posição de mãos, né? Eu penso que... Vamos tratar como ciência a microfisioterapia, né? E um passe mais ligado com a espiritualidade. Eu prefiro não associar uma com a outra. Não tem relação, né? Eu prefiro não associar, não. Legal. O que nós falamos aqui, Rodrigo, naquela hora que a gente estava conversando aqui com o Marcos, é o seguinte: um profissional que sabe trabalhar com a microfisioterapia e é experiente, como o Marcos, que conhece a doutrina espírita, conhece o que é passe, estudou, ele tem, talvez, muito mais sensibilidade para fazer a microfisioterapia, porque ele conhece esse outro lado também. Então, conhece centros de força, conhece todas essas coisas. Então, ele não precisa falar nada disso no consultório dele. Ele vai atender a pessoa normalmente, mas se utiliza dessa parte, né, que ele conhece, para ajudar melhor o paciente, né? Agora, não dá para associar as duas coisas. Por exemplo, eu não vejo, por exemplo, a gente num centro espírita aplicando passe e ao mesmo tempo fazendo microfisioterapia. Não tem muito... não vejo muito isso aí. Né? Não vejo muito sentido nisso. Né? Seria uma coisa totalmente fora do padrão. Né? Até porque a microfisioterapia é uma especialidade, né? Da fisioterapia, tem que ser um fisioterapeuta para estar aplicando. Reconhecido. A gente tem 2 anos aí de estudo dentro da microfisioterapia. E reconhecido, né? Formalmente, né? Pela academia e. Exatamente. Hoje a gente entende que o passe, apesar de ser um tratamento de cura, né? Ele é complementar, né? Ele é uma medicina complementar. Ele não é. Ele não vai substituir, no caso de uma fisioterapia, né, a própria fisioterapia e as técnicas com base na ciência aceita pela comunidade científica não sei se é médica, né, que eu acho que não, né, fisioterapeuta. CREFITO, que é o Conselho Federal, que é o Conselho Regional, né? Entendo assim também. Legal. Outra coisa, Rodrigo, para não sair desse assunto, antes de você entrar no outro. Eurípides está aqui, Eurípides, além de advogado, é psicanalista também. Não sei qual que é a pior das duas, se é ser advogado ou ser psicanalista, para mexer com a cabeça do povo. Então, pela experiência que o Eurípides tem, que o Eurípides Bazanufo, o nome dele, Eurípides, tem o nome de Eurípides por causa do Eurípides Bazanufo mesmo. Ele nasceu no seio de uma família espírita, né? O pai dele, para quem não conhece, é uma pessoa famosíssima no Brasil, o Eurípides também, doutor Eurípides, né? Que era o pai do Eurípides, que São Paulo inteiro conhece o pai dele, né? Uma pessoa muito importante dentro da doutrina espírita. Não, ele não é tão importante quanto o pai dele, mas né? O pai dele era muito importante. Mas o Eurípides, o mesmo exemplo que nós estamos dando é esse. Um psicanalista que conhece todo esse lado espiritual, com certeza tem muito mais facilidade para lidar com isso, né? A Bia, que vem sempre aqui, que é psicóloga, tem muito mais facilidade para lidar com os pacientes, porque conhece o lado espiritual. Eles não precisam falar de nada disso lá na frente da pessoa. Não precisa dizer que... Nada disso. É espírito. Se utiliza. É como nós estamos falando aqui com o Marcos. Eu acho que essa pergunta já responde a pergunta do José Espírito Santo aqui, que ele pergunta se a microfisioterapia pode ser aplicada junto com a cromoterapia. É isso que eu estou falando agora. Também. Né? O Jorge já está respondendo essa pergunta. Mesma coisa. Cromoterapia, só para a gente lembrar, que é a aplicação das cores. Que o nosso corpo também, ele é constituído de cores também. Né? Nós temos essas cores. Cada chakra desse que nós falamos, cada centro de força, vibra uma cor, né? Ele tem uma cor. Eu tenho um relatos interessantes com isso. Porque eu estou atendendo paciente, estou aplicando a microfisioterapia, não falei nada da parte espiritual, que eu não falo mesmo na clínica, mas as pessoas falam para mim, olha, eu tô percebendo um roxo, tô percebendo um azul, um amarelo. Uhum. Aí, então, a espiritualidade tá integrada, né? Uhum. Melhor a gente não fale, mas existe, claro. E aí, se a pessoa tiver esse conhecimento, ela pode fazer o equilíbrio da cor também. Então, conhecendo a cromoterapia, sabendo, por exemplo, que a região do estômago, né, que a gente chama de gástrico, que é o centro de força chamado gástrico, se ele tiver na cor diferente, que ele deve estar ali mais ou menos na cor verde, abacate, alguma coisa assim, se ele tiver muito diferente, ele percebe isso também e tenta jogar aquelas cores mentalmente para o paciente ali também na hora. E quem entrou aqui também e fez uma pergunta foi a... Só comentar aqui também o Paulo Quintanilha aqui na sequência, mandou um bom dia, amigos. A Ana Paula Teodosa também mandou um bom dia. Tema muito interessante. Por favor, divulgue o contato do entrevistado. Ó, depois a gente divulga assim. Não, pode colocar. O Marco já passa pra gente, a gente vai colocar aqui no porque no, a Camila, né? A Camila entrou aqui também e perguntou, ó, ela falou lá, estamos eu e o Francisco ligados aqui. Tá com alguns probleminhas de internet lá. Mas ela deixa uma pergunta. Pode ser, essa técnica, pode ser aplicada em crianças, em bebês? Sim, eu aplico muito em crianças. Recém-nascidos, inclusive. Porque aqui também não tem idade, né? A microfisioterapia não tem idade para ser tratada, né? Desde de criança, desde bebê até... Eu aplico na mãe que está ali grávida... E tenho todo um envolvimento, tem tudo, toda a relação do feto com a mãe. Então a microfisioterapia ajuda muito nesse sentido. Depois que a criança nasce, então recém-nascido. E assim vai, não tem idade, não tem restrição, não tem contraindicação. Legal, né? Bacana. Tem mais pergunta aí? Não, só entrou aqui a Maria Cristina Meirelles também, mandando... um bom dia, né? E a gente deixa aqui aberto para o pessoal participar. Quem entrou aqui também foi a minha mãe, né? Já está mandando orações para o neto, né? Para o Francisco. deve estar assistindo lá junto com meu pai. Então tem uma efetiva recuperação. Manda um bom dia aos vivencianos. Um abraço ao Jorge, ao Rui, ao Rodrigo e seja bem-vindo ao entrevistado. Bom programa, legal. Obrigado pela participação de todos aqui. E continue participando que a gente vai sortear, né, no final do programa aí um livro e um CD. Então vamos entrar então na parte prática da microfisioterapia. O que é que ela pode tratar? Porque eu vi aqui algumas informações de psoríase, de rinite, asma, dermatite, bronquite, tudo com it. Tudo com it, né? As ites estão... Sempre aparecendo lá na clínica para que eu possa tratar. O Chão Amaral que falava, eu estou com todo quanto é it na minha vida. Bronquite, dermatite, ele brincava sempre com a gente, né? E como é que é? Nós sabemos que a psoríase não tem cura. Atenua bem o uso da microfisioterapia? Já tive paciente com esse problema, essa patologia. Teve um resultado satisfatório, mas assim, os pacientes que eu atendi não eram de São José dos Campos, né? Eles vinham de outras regiões. Me falaram que houve uma melhora muito grande, até porque a pessoa também teve a resolução do conflito que ela estava vivendo. E aí eu entro numa outra questão que é bastante importante, né? Eu falo que essas são as camadas da cebola, mas é tudo que a gente vivencia, que a gente capta de informação, do meio interno e do meio externo, e que vão se formando camadas, que vai se aprofundando no inconsciente. Isso vai ficando, essa informação gravada lá. Né? É interessante isso que eu estava dizendo, porque assim, a gente que toca violão, né? Tem um efeito muito interessante que essa memória que tem... Porque às vezes a gente fala, a gente tem memória de lembrar de uma música, tem memória de lembrar de um texto, você tem a memória... Você tem vários tipos de memórias. E no caso do violão, às vezes você pega o violão 10 anos depois e você pega, tem aquela música que você toca sem... você não esquece, Né? Parece que você tem uma memória ali muscular, não sei, que você sai tocando, você lembra dos acordes. Isso tem alguma relação ou não tem nada a ver? É, tem. Você está falando da música, mas pode ser de qualquer coisa, né? Você está entrando num trilho. Você está lembrando de uma história, de um passado. E você faz essa relação com a música que você está ali tocando. Então vem, realmente existe essa ligação. Então entrando nesse trilho, a pessoa vai conversando, ela vê notícia, ela vê situações, ela passa por algum lugar que relembra ela, ou de coisas positivas, né, que a deixa alegre, bem, ou então de coisas negativas, e traz todo um histórico da vida dela, e acaba deixando ela mal. Então ela pode realmente reativar uma doença, uma patologia que foi tratada no passado, reativa, e é o que eu chamo de cronicidade, né? Marco Antônio, nós tivemos também aqui que a síndrome de pânico e a depressão comum e bipolar são os casos que você mais trata na sua clínica. Hoje eu tenho bastante paciente com síndrome do pânico, com bipolaridade, com ansiedade, com depressão, tem muito, muito mesmo. Encontro bastante. A microfisioterapia ajuda nesse sentido de localizar essa pessoa, onde ela está, o que estava acontecendo na vida dela no passado. Passado, que eu estou falando dessa vida, né? Eu não vou colocar em outras vidas, mas dessa vida. Então, coisas que poderiam estar vindo. E como que funciona essas trilhas? Como funciona essas camadas aí de cebola? Você já perguntou? Então a pessoa ela vai vivenciando, não se harmoniza com aquilo. O corpo, para proteger ela de ter outros problemas mais sérios, coloca lá para baixo do inconsciente, né? E daí a pessoa esquece daquilo conscientemente. Mas é aquilo que eu estava comentando. É como se fosse buscar a causa, repente, né? A causa da doença. De repente, ela está vendo um negócio ali que reativa essa lembrança, faz ela voltar. Então, quando você fala em camada de cebola, tem pessoas que acumulam vários problemas e que ele precisa ir aos poucos tirando um, tirando outro, eliminando outro. Essa seria a camada de cebola? Sim, são essas camadas de cebola que a gente está comentando. Tanto que a microfisioterapia, eu atendo numa sessão, a gente limpa todo um conjunto de informações, mas acaba sobrando algumas coisas ali que não saíram, que numa outra sessão eu consigo aprofundar mais esse toque, e a cada sessão eu vou aprofundando mais e vai tirando essas camadas de cebola. Mas a pessoa vai se curando assim, né? Tá. Quer dizer, o corpo se cura. Mas essas camadas de cebola, é a pessoa que vai colocando para fora ou você induz ela para ir nessas camadas todas? Não, ela não tem consciência disso, né? Ela não tem consciência. Não. Isso aí, no toque da microfisioterapia, dependendo do controle que eu estou trabalhando com ela naquele momento, é aquela camada de cebola que eu estou liberando. Então, dependendo do que eu estou fazendo ali, é o que está saindo no automático. Então, ela até relata, nossa, eu me senti bem, nossa, me deu vontade de chorar, e começam a vir emoções, reações ali na hora do tratamento. É o que eu tenho percebido, e as pessoas têm relatado, mesmo durante o tratamento. Chora, e se manifesta ali. E tem muitas coisas que ela não conta para você, mas através dessa camada de cebola, ela está se liberando de uma série de coisas, ou está rememorando, está recordando? Ela recorda do que aconteceu, muitas vezes ela não sabia. Eu falo para ela, olha, tal situação que está aqui gravada no teu corpo, está me falando que em tal época pode ter acontecido isso, aquilo, outro, né? E a pessoa fala, nossa, não tinha me lembrado disso, mas agora veio à tona. E com essa, com esse despertar daquele momento, é que pode aparecer alguma reação biológica, né, do corpo. Opa, vamos lá, Rodrigo, tem algum recado aí? Tem. Aqui a gente, quem está participando aqui foi a Irene, lá de Santos. Manda aí, bom dia, amigos, queridos, o que benefício. Que benefício traria a microfisioterapia para quem teve AVC hemorrágico, por exemplo, que é o caso do meu esposo, há 2 anos atrás. Abraço fraterno a todos vocês. Ela deixou essa pergunta. Então, Marco, uhum. Que benefício traria a microfisioterapia para AVC hemorrágico? A gente tem que considerar toda a parte fisiológica, fisiopatológica desse problema, que envolve o sistema nervoso, né, que é uma hemorragia dentro do cérebro e que acaba lesando as células cerebrais, né? É claro que provavelmente ele deve ter feito todo um tratamento médico, um tratamento com o fisioterapeuta. A gente está falando de microfisioterapia, mas a fisioterapia é importante nesse caso, para retomar a movimentação. Mas eu vou entrar no aspecto emocional disso, né? A microfisioterapia vai limpar todo esse medo que a pessoa fica, até o medo da morte mesmo. Limpar todo esse arquivo que ficou durante a vivência dela no período de hospitalização, de recuperação, o medo dela de não ter mais a vida dela, dela ficar presa, dela ficar... Enfim, é todo aquele quadro que vem junto com essa patologia, né? Sim, os efeitos emocionais. A microfisioterapia pode ajudar, sim. Os efeitos emocionais, né? Ela começa a interpretar isso de uma maneira mais leve. Puxa, sim. Eu tenho tudo isso, aconteceu tudo isso comigo, mas tudo bem, vamos levar a vida continua da melhor maneira possível. A micro pode ajudar nesse sentido. Legal, né? Vamos para o intervalo, Rui? Vamos. Está na hora. Mas deixa eu avisar, convidar as pessoas aqui. Nós estamos fazendo uma caravana para o 12º encontro dos amigos de Chico Xavier na cidade de Jundiaí. Está chegando, pessoal. Vai ser no dia 21 e 22 de setembro. Todas as vezes que eu me refiro a encontro do Chico Xavier, eu lembro do nosso encontro aqui, né? Que foi um encontro muito bacana, né, que nós fizemos aqui no ano 2017, aqui do Chico Xavier. E acontece todos os anos pelo Brasil. Esse ano será na cidade de Jundiaí, e nós estamos fazendo a caravana aqui de São José e Jacareí, para ir até o encontro. Então tem uma excursão aí que a Conceição, nossa amiga Conceição lá da AME, e agora ela está em Jacareí também, ela tem uma empresa de turismo e está fazendo a excursão para nós irmos, né, até Jundiaí. E será no dia 21 e 22 de setembro. No dia 21 é sábado, então nós vamos sair daqui cedinho, lá da AME. Quem quiser pode ficar tranquilo, pode deixar os carros lá na AME. Nós vamos sair no sábado cedinho, porque o evento começa 9h30 da manhã no sábado lá. Mas Jundiaí é pertinho daqui, são 130 quilômetros até lá, né? Então a gente sai cedinho, tem um ônibus de luxo aí, com o serviço de bordo, guia, acompanhante. Nós vamos para o evento, depois que acabar o evento à tarde, nós vamos para o hotel, né? Então tem a pousada no hotel, no outro dia café da manhã, a gente volta para o evento e meio-dia termina. Dessa vez começa, tem sábado o dia todo e termina no domingo meio-dia. É bom lembrar também, Jorge, que é um evento gratuito. Exatamente, né? Então pagar esse nada valor que está aí não está incluso em inscrição para o evento. É. Tá? Então esse valor é R$ 292 reais. E o ônibus, né? É o valor da excursão, R$ 292. Sim. O evento não paga nada. Só entrar lá e se inscrever, né? Se inscrever, tem que se inscrever só para ele saber quantas pessoas vão. Aqui é R$ 292, ela divide em duas vezes. Então, com isso, né? O ônibus de luxo aí que vai levar as pessoas. Luxo é executivo, né? O ônibus normal, executivo. Não, o que está escrito aqui, por isso que eu estou lendo. Está escrito aqui, transporte em ônibus. Isso gera uma expectativa pessoal aí. Então. É melhor do que avião, que você viaja daqui para Portugal, para esse lugar. Isso é verdade. É para caramba para viajar, né? É mil vezes o ônibus aqueles que avião. Aqueles ônibus intermunicipal é muito melhor que avião. Que avião, exatamente. Que avião, eu falo para você, só lembro dos pau de arara que eu vi o pessoal vindo lá do Nordeste para cá, né? Você vai lá, toma come uma bolachinha. Não, tem que pagar. Mas é imperdível o evento também, né? Era uma bolachinha e um copinho de água, né? E olha lá se tiver, porque já estão cobrando já também, já né? A maquininha já está lá pendurada na cintura da pessoa. Não, deixa eu terminar aqui o negócio. Não, e que ainda tem vagas, né? Então tem que aproveitar que está acabando as vagas. É. Então o pessoal já está lotando o ônibus aí. Então, pessoal, aí. Vamos aproveitar então a excursão. Custa R$292. A gente... Aqui em São José nós somos muito participativos. Olha só, no dia, só de trabalhadores tinha 150. Só de trabalhadores no nosso evento. Trabalhadores vestidinhos lá com a camisa de posso ajudar, né? E esse pessoal podia agora ir junto conosco para lá, para a gente prestigiar. Prestigiamos aqui, vamos prestigiar em outros lugares. Eles estão precisando, estou falando, o pessoal de Jundiaí está convocando as pessoas para ir lá. O local lá cabe 4 mil pessoas, é tranquilo, sossegado, que vai ser no Parque da Uva, local onde ele faz todos os eventos lá em Jundiaí. Ó, se você quiser, pode falar direto com a Conceição, que é o telefone 12, né? 99131-9946. Só vou dar esse. 99131-9946. Tem o fixo também. 3958-2864. Está aqui no WhatsApp aqui do Vivência. Mas se você tiver dificuldade para falar, pode falar conosco, comigo e com o Rodrigo, que a gente encaminha para a Conceição entrar em contato com vocês. Vale a pena, vai ser legal. Dessa vez vai ter um participante inédito lá no evento, né? Um dos palestrantes vai ser inédito. Pela primeira vez ele vai participar. Né? É o Jorge Reis. Eu, modesto. Eu, exatamente. Não, mas a gente tem que anunciar, né? A simplicidade é modesta do Jorge Reis. O Jorge Neto, nunca foi, a gente tem que anunciar. Eu vou nos eventos, mas para falar, para palestrar, nunca fui. Então é inédito mesmo, né? Mas, Jorge, só aproveitando um minutinho só para a gente falar que domingo nós teremos a feijoada. Em prol, toda a renda será em prol do nosso grande amigo que nos ajudou demais lá na Fraternidade Paulo de Tarso, e nós pediríamos aos espíritos aqui de São José que colaborasse, porque ele está realmente precisando de auxílio financeiro. Então é domingo a partir da meio-dia, lá na AME, o valor é R$30 e nós gostaríamos que aquele que fosse entrasse em contato com a gente lá do Paulo de Tarso, com Milton, Baruel, comigo, para que a gente possa fazer uma previsão do almoço que vai ser feito, né? Exatamente. Então, feijoada lá na AME, né? O Paulo de Tarso que está organizando. Não, não tem nada de light feijoada, não, né? O negócio de light feijoada é conversa fiada. Já tem gente aí ligando para nós e disse que não é para ter bacon na feijoada. Se não tiver, eu nem vou, sinceramente. Se não tiver pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, mão de obra de porco, tudo de porco, eu nem vou na feijoada. Né? Então faz logo a feijoada, como é que fala? Vegetariana. Aí isso. Quem gosta de vegetariano vai lá e come vegetariano. Né? Agora, feijoada light não existe. Não, pode coar. A Dora lá em casa, quando ela faz feijoada, ela fala que a dela é light, que ela só coloca carne seca, paio e calabresa. Né? Então é flight, ela acha que é flight, né? Mas aí o que acontece? Não tem light. O negócio é o seguinte, come a feijoada do jeito que vier, depois pede uma Coca-Cola diet, esse negócio, que tá tudo engove, certo. Engove, sonrisal. Olha, vamos agora para outro assunto aqui, importantíssimo. Se você fala Mastermind, se você fala Mastermind, a feijoada light, você tem que falar feijoada lit, né? Exatamente. Olha só, vocês estão conversando muito fiado. Convite. Tá aí também. No dia 14 de setembro, opa, estaremos lançando o livro Entre os Dois Planos, Despertando para a Vida Espiritual. Queria convidar todos vocês para comparecerem lá na AME, né? Dia 14, sábado, às 19 horas na AME, estaremos lançando mais esse livro dos espíritos Marcela Cassal e Aurélia Augusto. Então será uma grande alegria nós recebermos vocês lá, né? Eu estou lançando o livro, mas a satisfação também, eu sei que é do Rui, do Rodrigo, e nós estaremos junto lá para abraçar vocês e receber vocês em mais esse lançamento. E os direitos autorais, a renda é para? Esse livro, mais uma vez, é da AME e da Casa da Marcela, né? 100%, 100%. Não tem, não é direitos autorais, não. Porque direito autoral não paga nada para ninguém, né? Direito autoral você não ganha nada. Então, isso aqui é o 100% do livro. O livro custa R$30, como todos... É igual assim, o CD do Castelan, primeiro CD que você sabe muito bem, que foi você que ajudou a gente a lançar, nós lançamos em 1999, ao valor de R$15. Nós já lançamos 10 e estamos para lançar o 11º. Custa R$15 ainda, né? E o livro, o primeiro livro que nós lançamos, esse é o 10º livro, primeiro livro que nós lançamos custou R$30. E esse vai custar R$30 também. Então, não tem que mudar nada. Então, nós precisamos dizer que a renda da venda desses livros é em prol da AME, que tem 170 crianças que eles cuidam lá da creche. Exatamente. E a Casa da Marcela, que está... Os últimos dois livros nossos, que são Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança, e esse, Entre os Dois Planos, são divididos para a Casa da Marcela e para a AME. Outros... Todos 100% da AME. Se alguém quiser comprar pela internet, como é que faz, Jorge? Pela internet entra compra da gente, né? Primeiro, depois compra da internet. Porque da internet é da editora. Né? É da editora? Aí ele só vai mandar os direitos autorais. Os direitos autorais é R$1 que ele vai mandar pra gente. Então é melhor comprar. Né? Mas não, eu tô brincando, pessoal, pelo amor de Deus. Se vocês comprarem da editora também pela internet, estarão ajudando o Recanto de Luz e Irmã Sheila, que é a editora de Unise, é do Recanto de Luz e Irmã Sheila, né? Então, pode comprar também, mas o nosso é mais barato. Pela internet deve estar uns R$39 e com a gente é R$30, certo? É porque é compreensível, porque eles têm que fazer a nota fiscal, eles têm que distribuir livro. Você pode comprar pela Candeia, por exemplo, em qualquer Candeia, Boa Nova, todos distribuem os nossos livros. Mas lá é mais caro porque tem todo esse trâmite dentro do Brasil, correio para lá e para cá. Tem na Saraiva também, né? Aí vai pagar frete, essas coisas e tudo mais, né? Rapaz, esse livro meu, até em Patamuté tem. Na minha terra. Né? Eu tive em Brasília, Jorge. E lá em Brasília, na Comunhão Espírita Cristã, alguma coisa assim, Comunhão Espírita de Brasília. E aí eu fui lá na biblioteca. E é gigante, né? Uhum. Tudo lá é gigante. E aí cheguei lá na livraria. Você foi testar se a livraria era importante mesmo. Não, né? Eu fui ver o nível da livraria, né? Uhum. E o nível tá baixo mesmo, porque tinha os livros do Jorge Reis. Tá vendo? Aí ele atestou essa livraria, ele mandou pra mim. Aí eu falei, essa livraria é boa mesmo. Deixa eu ver se tem uns... Tem aí o autor Jorge Reis? Tem sim, ó. Aí me levou lá. Legal, né? Aí ele ainda falou, pô, esse cara é meu amigo. Foi o que eu falei, é meu amigo. Tá parecendo o Edson. O Edson, um colega que trabalhou comigo lá no CTA, ele parava pra tomar um café na padaria, logo que nós começamos o programa Vivência Espírita, né? E ele parou para tomar um café na padaria, estava sentado, aí duas senhoras chegaram, e não sei se para comprar pão ali perto dele. Aí a uma falou para a outra, você, como é que você está? Você melhorou? Você estava com a depressão muito grande, né? Você estava ruim, a última vez que eu vi você, parece que você está tão animado. Ela falou, olha, eu vou falar para você, eu estava ruim mesmo, mas depois que eu comecei a escutar um programa chamado Vivência Espírita, minha depressão acabou. Aí o Edson falou, são meus amigos, o pessoal que faz lá. Na hora ele já gritou, já falou, pessoal, meu amigo. Ele falou que ficou feliz pra caramba de saber que era a gente que fazia o programa, a pessoa estava falando que tinha melhorado, né? Bacana. Eu aproveito, viu, Jorge, para mandar um grande abraço para o Francisco Lopes, que é lá da parcelaria da Sônia, lá no mercado, que está todos os domingos, ele está nos ouvindo. E também nós precisaríamos dar um apoio para a Inês Frige, que ela não consegue pegar no rádio dela o programa. E eu falei, agora vai... Põe no celular, Inês. Não, então, mas ela não sabe usar o aplicativo. Então nós precisamos dar um pulinho lá para... Isso, vamos lá. E para falar para vocês também, pessoal que estão no rádio, a gente sente muito, né? Mas a partir do dia... A gente faz o último programa aqui na Piratininga, nessa temporada, né? A gente faz o último programa semana que vem. Né? Depois a gente vai sair daqui, vamos começar a transmitir direto do nosso estúdio. Ainda não vamos transmitir pela rádio, nós vamos transmitir pela internet, né? Então a gente não estará aqui na Piratininga, vai ficar um vácuo aqui na Piratininga. Paulinho já está morrendo de saudade da gente, o Inácio, todo mundo já está morrendo de saudade da gente aqui. Ou então vamos ficar livre, né? Vamos ficar livre da gente. E a gente vai deixar um pouco, vai para o nosso estúdio, porque a gente precisa expandir aí, criar novos programas, tudo. E a gente é muito feliz aqui na Piratininga. Quando a gente reclama de alguma coisa, é porque a gente quer que tenha sempre qualidade mesmo, mas sempre fomos muito bem tratados aqui, sempre nos sentimos da casa, mas a gente fica até a semana que vem só, e depois você tem que pegar pelo celular, tá bom, pessoal? Tem que botar lá o nosso aplicativo no celular, Vivência Espírita, e pegar o nosso programa pelo celular. Ou entrar no site ao vivo. vivenciaespirita.com.br. Se tiver dúvida, qual é o link, onde que eu entro, onde que eu vou abaixar, quais as opções que eu tenho para assistir, se é YouTube, se é no rádio, na rádio, pelo celular, mas o meu é Apple, meu outro é Android, independente de qual for, entra no navegador, coloca ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Colocando isso, você já vai ter acesso, né, a todas as informações que você precisa para poder ouvir. Inclusive, ele começa já a transmitir na hora. Na hora que entrou, você já começa a ouvir. Tá, então, é a parte boa. E lá tem as opções para fazer download, para ouvir no Spotify, para ouvir no podcast. Então, tem para tudo lá, para todos os gostos. E nós temos que aproveitar esse momento, Jorge, para agradecer as pessoas que espontaneamente colaboraram para o sucesso do nosso estúdio. Está faltando ainda. Está faltando ainda. Falta, né? A gente arrecadou aí uns 60%, né, Rodrigo? Sim. O que a gente necessitava. Então, é até bom a gente falar também do... A gente comentar do estúdio, né? Porque o estúdio já está em vento em popa. Então, a gente já tem aí... já colocamos os pisos, os drywall, já colocamos as espumas... acústica, já iniciamos a parte de TI, as mesas já ficaram prontas, então a gente agora está na reta final de montagem mesmo, e para o, como a gente fala, sprint, né, que é o pessoal que anda de bicicleta, aquela reta final para poder a gente iniciar lá dia 15, né, o programa. Mas ainda dá tempo de participar, a gente ainda precisa, porque a gente só conseguiu arrecadar 60% do orçamento. Claro que esse orçamento não está contando tudo o que eu, o Rui, o Jorge, estamos doando também, tá? Então, isso aí é a mais, né? Então, a gente ainda... Com certeza a gente também está colocando recurso lá para poder viabilizar. Então vocês estão vendo aí, nesse slide, tem novo. É só entrar aí no site novo.vivenciaespirita.com.br para saber mais do projeto, objetivo, as etapas do projeto. A gente vai postar, eu vou postar algumas fotos lá de como está ficando, né, o local, se vocês quiserem ir lá nos visitar, a localização. Essa é uma foto do local, para quem está assistindo no YouTube, né? Quem está na rádio, infelizmente não tá vendo, mas é só entrar então, novo.vivenciaespirita.com.br para saber mais sobre o financiamento coletivo. É uma vaquinha, né? A gente está se cotizando todo mundo, né? E também você não vai só ajudar financeiramente e não vai ganhar nada com isso. Também tem brindes que, dependendo da cota que está lá no site, você ganha também pendrive com as músicas mais tocadas do Vivência Espírita. Você tem o livro do Jorge. Aqui está a casa da Marcela, mas pode ser outro livro também autografado. Uma caneca do Vivência Espírita. Camiseta do Vivência. Nome no site também que a gente vai divulgar. E uma placa também comemorativa de inauguração, que é física, que a gente vai colocar lá os nomes das pessoas que ajudaram com essa colaboração também. Então é só entrar aí novo.vivenciaespirita.com.br. Lembrando para as pessoas que nós vamos mandando devagarzinho os brindes para vocês, viu? Fique tranquilo, quem não recebeu ainda vai receber, se não pode reclamar. Agora, nós estamos fazendo o estúdio também, estamos mandando fazer, não estamos pagando tudo, mas estamos mandando fazer. Eu só espero que a gente tenha o dinheiro todo até lá, porque senão a gente começa a transmitir o programa lá no dia 15, daqui a pouco os fornecedores entram, vão tirando cadeira, vão na frente, os credores tirando as coisas, né? A gente lá e a gente fica sem. Aí a gente fica só nós três olhando para a cara do YouTube. E Jorge, mas já tem uns 4 ou 5 programas já montados, inclusive com vinheta já, né? Uhum. Para começar a funcionar ao vivo na nova. Outros emissora. Programas, né? Isso, outros programas. Programas. Legal. Vamos para o nosso intervalo comercial, né? Vamos. Quer rematar aí? Só queria comentar aqui que eu recebi uma mensagem de uma celebridade que vai participar do seu lançamento. Já confirmou aqui, ó. Isso, ainda bem que ele confirmou, porque eu já estava querendo chamar o Lirácio já para vir. Uma celebridade, uhum. Né? O Ed Moreno, né? Que quem nasce na Bahia não, nasce, né? Estreia. Estreia. Né? Baiano não nasce, então, baiano estreia. Falou que já confirmou que estará lá. Eu quero ver, porque ele tem Recanto de Luiz Mancheira. Uhum, é, vai dar briga lá. Não, mas aí dá pra ele sair de tarde e vir pra cá, tranquilo. Né? E tem que fazer cuscuz pra ele, né? É, dessa vez ele vai ter que comer o salgadinho lá do lançamento. Do lançamento, mas sempre tem comes e bebe, né? Vai ter cuscuz. Dessa vez vai dormir lá na casa do Rodrigo, porque em casa vai ter mais gente, ele vai ter que dormir lá na casa do Rodrigo. A casa do Rodrigo é grande pra caramba. Pode dormir lá. Tem três quartos lá no apartamento dele. Tem o sofá lá, a gente põe ele no sofá lá, tá tudo certo. Uhum. Tem o berço lá do Francisco também. É o... Pelo tamanho dele, você pode até dar o berço do Francisco. Então, só comentando aqui, quem entrou... além do Edmundo, foi a Wilson, manda bom dia, Jorge, Rui, Marco, e a todos os vivencianos. Estamos aqui atentos, interessados no tema de hoje. Bom programa a todos, abraço meu, da Lígia e a dona Ana a todos. E aqui no YouTube Live, que entrou foi a Célia Mintz. Ela perguntou aqui, atendendo essas pessoas com todos esses problemas, com o profissional, como se defende? Então a gente deixa essa pergunta para depois do intervalo. Legal. E o Ari Rangel manda bom dia, vivencianos. Excelente programa de hoje, parabéns. E sempre bom lembrar que somos espíritos temporariamente unidos ao corpo físico. E um é reflexo do outro. Bom domingo a todos. Beleza, legal, né, pessoal? Obrigado pelas participações aqui. Legal. Vamos então para o intervalo? Vamos. Então nós aguardamos vocês, pessoal, dia 14 de setembro, às 19 horas, lá na AME, que fica na rua Doutor Oscar Strauss, 344, aqui, mas é 350 também, Bosque dos Eucaliptos, né? Eu vou passar aqui, Jorge, vou colocar, além do banner, né, que eu não tinha colocado aqui, pro pessoal que tá assistindo... Eu coloquei já o banner. Colocou no WhatsApp, né? É. Mas o pessoal do YouTube, agora tá vendo aqui também o banner, e aqui tem o endereço, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí o endereço, tá aqui, né, da AME, aí apareceu na tela. E durante o intervalo, eu vou colocar uma animação aí que foi feita para divulgar o lançamento. O Rodrigo tá um verdadeiro cineasta nessas coisas, entendeu? Eu tô pegando umas dicas lá com o Juliano Pozzati. Aí longe esse menino aí, viu? Aí, vamos lá pro nosso intervalo comercial com a música agora do Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Partir, entregar pra Deus. Aconteceu, enfim, desencarnar dos restos meus. Morrer como vivi, curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Da lei, coisa de Deus, a reencarnação, posso voltar, recomeçar, prova, expiação, se joguei com a vida, eu sou bala perdida, meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão, com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu, nem inferno.

O modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje? Hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe um gesto de gentileza? Que tal um bom dia, um obrigado, um sorriso? Pensemos nisso. São 9:26. Esse é o momento Giga Vale, em que nós estamos desenvolvemos o tema Comece por Você Mesmo. Marco, essa aqui era justamente a pergunta que nós íamos fazer para você. A 10ª pergunta: a microfisioterapia pode ajudar no autoconhecimento? Então, você poderia comentar para a gente essa mensagem que foi passada? Essa mensagem de hoje foi bem interessante, bem a ver com tudo que a gente está comentando aqui, né? Porque a gente vai... Eu, por exemplo, vou caminhando dentro da microfisioterapia para ajudar as pessoas. Então as pessoas começam a entrar dentro delas, a conhecer um pouquinho o inconsciente. E começam a perceber algumas coisas que elas não sabiam a respeito delas mesmas. Então, sim, autoconhecimento, a microfisioterapia pode ajudar muito. A pessoa vai se conhecendo, vai se compreendendo. E por que não, dentro da mensagem que foi passada hoje, né? Mude a si mesmo. Com autoconhecimento, você pode fazer coisas com você, para você mesmo. E a partir daí você consegue mudar muita coisa ao redor, né? Através do exemplo. É interessante, né, Marco, que a nossa doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, até a questão 919, que é justamente a pergunta, né, a resposta é nos dados, que se vocês quiserem ser feliz, ser tranquilo, conhece a ti mesmo, né? Que são frases que já o Sócrates usava muito, mas é antes do Sócrates já usavam essa mesma frase. Então, esse conhecer a si mesmo, nós também temos aí a nossa escola de aprendiz do Evangelho, que faz com que a gente aprenda a conhecer a si próprio para ser mais tolerante com os outros, né? Sim, eu fiz minha escola de aprendiz do Evangelho há muito tempo atrás. Foi um período de experiência muito bacana, que a gente foi conhecendo muita coisa da doutrina espírita e também usando a doutrina para... Como base de transformação, de melhoria, né? E hoje eu uso isso na minha profissão também, e para ajudar as pessoas, né? Porque essa nossa escola é justamente para formar um cidadão melhor. Não espírita, um cidadão melhor. Porque ele sendo cidadão melhor, ele vai ser um espírita bem melhor, né? Com certeza. E você tinha comentado para mim também, Marco, que hoje você trabalha na Umbanda, né? Então a Umbanda sagrada, né? E qual é a relação, por exemplo, o que você sente que na Umbanda, em relação ao tema que a gente está dizendo aqui, microfisioterapia, claro, o que você vê hoje na Umbanda que favorece ou que complementa o trabalho? Claro que eu sei que é um trabalho que laico, né? Claro, lá da profissão, mas também do estudo que você tem feito na Umbanda também, que a gente respeita muito os nossos irmãos umbandistas, que é uma doutrina aí também que a gente respeita bastante. Venho estudando bastante. Hoje eu sou sacerdote de Umbanda. Terminei esse curso, esse aprofundamento há algum tempo. Hoje eu também dou aula em casa de Umbanda. E uma coisa que eu sei é que a gente, embora a gente esteja denominando Umbanda, kardecismo, né, a gente denomina isso, mas na minha visão, eu acho que a gente não tem que colocar rótulo, não. Acho que o conjunto das informações e de tudo que a gente tem de conhecimento é para ajudar tudo, a todos, né? Nosso planeta, nosso Deus é único. E Deus não está aí para separar um bandista e qualquer outra religião. A gente tem que estar junto. Isso é legal porque a gente já recebeu aqui também pastor evangélico, né? Então, a gente pensa dessa mesma maneira, né? Isso serve não só pro espiritismo, como para Umbanda, mas também como para as demais religiões. Uma visão interreligiosa, né? É, antes de existir qualquer coisa, Deus criou tudo, certo? Então, não vejo por que esse rótulo, né? Vamos colocar assim. E comece por você mesmo, já é uma maneira da gente respeitar os outros, né? Vamos encerrando, Jorge, o nosso movimento Giga Vale? Estamos com Marco Antônio Braga, fisioterapeuta, falando sobre microfisioterapia, o que é e para que serve. Mas deixa eu só mandar um... O Wilson tinha ligado aqui, passado a mensagem pra gente, né? E eu era pra ter comentado na hora e esqueci, né? Pra dar um grande abraço à dona Ana, que é a mãe dele, né? Do Wilson, né? Que nosso irmão Wilson, lá do Anjo Ismael, e a Lígia, né? Nossos irmãos. E a dona Ana, que não perde o programa da gente, viu? Ela tá lá, deitadinha na cama dela, e nos ouve todos os domingos. Então o Wilson liga lá o rádio pra ela, coloca na internet, né? E ela está nos ouvindo lá e faz comentário, faz tudo, sempre, conforme a gente vai falando, ela vai também fazendo os comentários lá, vai dizendo se gostou, se não gostou. Então, um grande abraço para a dona Ana, a mãe do Wilson. Legal, Jorge, que quem entrou aqui também foi... quem entrou aqui também foi a Marcia Smith, que entrou aqui, mandou um oi. Pediu para ele passar o contato, né? O Marco deixar o contato dele aqui também. Mas só comentar aqui também que a Jaqueline Bastos mandou um bom dia a todos os vencianos. Mais um programa maravilhoso. O programa é minha CIA diária, pois descobri há pouco tempo e ouço os programas anteriores via Spotify. Olha que legal. Uhum. Então é muito legal, até foi providencial a Jaqueline ter falado. Porque todo programa que sai no próprio domingo para segunda-feira já está lá disponível no Spotify para quem perdeu o programa de domingo, quem não pôde assistir ao vivo aqui, comentar, participar. Mas a gente agradece aí, Jaqueline, pela audiência. Seja bem-vinda aí, mais uma vivenciana aí dentro do termo criado pelo nosso irmão Ari Rangel, para os ouvintes do Vivência Espírita. A Paula Coelho mandou um bom dia também, e a Cristiane Andena Braga fala: o que eu percebi com as micro que fiz foi uma expansão da minha consciência, um olhar diferente para mim mesmo, um repensar das minhas ideias e atitudes perante a vida. Realmente é uma ferramenta. Legal, né, Marco? Um bom dia para a Cristiane, que é a esposa do Marco, né? É grande amiga da Bia também. E ela tem uma risada muito bacana, Cristiane, né? Eu falo sempre para ela, ela tem uma risada que é demais. É muito então, bacana. E aproveita também, Marco, para deixar o seu contato, ou a forma, como que as pessoas podem te acessar, porque ligaram aqui também, o Beto disse que ligaram perguntando também como agendar, como marcar contigo, consulta, né? Sim, hoje nós estamos com uma clínica nova, no Jardim Satélite, a Rua Cisne, número 80, Clínica CRM Fisioterapia. Então, o número do telefone lá, telefone fixo, 99135-2102. 99135-2102. Marcos, e o RPG? Aí o Rodrigo anotou aí, Rodrigo, para colocar no... Não tem não. O outro número tem lá é 3916. 3923-3916. Certo, depois eu pego aqui e a gente repassa. Uhum. Você tem site também ou não? O site não. A gente tinha um site, mas ele está fora do ar. Facebook. Eu tenho o Facebook, que é a Clínica CRM. Ah, acho que eu achei vocês aqui no Facebook. Aí lá provavelmente deve ter o telefone. Achei. Aí eu vou encaminhar aqui, eu vou divulgar o link, que o link é melhor para o pessoal acessar. E aí aqui tem o telefone também, né? Já encontrei aqui, Clínica CRM. Legal. Eu tudo acho bem? Que é melhor publicar aí mesmo, porque eu confundi os números aqui. É o 12-3923-3916, é isso? Isso, esse aí. Legal, então é aqui esse mesmo, só pra divulgar aqui. Acontece. Tem Rua Cisne 80, Jardim Satélite. É, fica perto lá do Vale perto Sul? Perto do Vale Sul, é, próximo do Vale Sul, com estacionamento, fácil acesso. É, nós temos um espaço bacana ali, pilates, com osteopatia, com a própria microfisioterapia, a fisioterapia, o RPG. E a gente tem outros profissionais que trabalham com a gente também, com massagem, massagem relaxante, reiki e outras técnicas que a gente vai colocando ali para as pessoas, né? Legal. Aliás, o pilates quem dá é a Cristiane, né? Olha que legal. Ela que... Mas, o Marco, então vamos continuando aqui com a nossa pergunta. Aqui você, eu estou curioso aqui, porque você diz que é um tratamento também para alergias em geral, problemas de pressão, hiperatividade, agressividade, tudo pode ser tratado com a microfisioterapia? Tudo pode ser tratado com a microfisioterapia, sim. Eu estava comentando aqui fora do ar, né? Mas a microfisioterapia, a pessoa chega para me atender, a gente bate um papo, vê o que está acontecendo e realmente vai detectar essas patologias no corpo. Por isso que é microfisioterapia, né? Que a gente está falando tanto do emocional, mas o fisioterapeuta trabalha no corpo, né? Então, é no corpo que a gente procura esses registros. Então, sim, a gente tem condições de ajudar essas pessoas, inclusive com dores em geral, dores de coluna. É, inclusive, nós temos também aqui fibromialgia, ansiedade, fobias, tudo isso também pode ser tratado com a microfisioterapia. Pode ser tratado. Fibromialgia tem muito a ver com a depressão, né, que está associada aí com dores musculares, com baixa estima. A pessoa vai se sentindo incapaz de realizar determinadas coisas. E com a microfisioterapia a gente tem condições de ajudar essa pessoa a melhorar, sair desses quadros de dor geral. Acho que eu pulei aqui uma mensagem da Bia. Ela fala, minha experiência durante a micro vem lembrança de situações guardadas no inconsciente para o consciente. Nos libera das emoções que estávamos nos limitando. É isso mesmo, Marco? É isso mesmo. Eu encontrei mesmo isso, esses registros. Que é a história do trilho, né? Se eu tô tocando no corpo da pessoa e toco naquele ponto que libera essa informação... Então ela está entrando num trilho, está trazendo para o consciente e está conseguindo liberar isso. Então realmente é isso. É, Marco, também tem aqui para os pais, que às vezes tem os filhos com problemas escolares, a falta de atenção e concentração, também pode ser tratado pela microfisioterapia? Também já tive alguns casos de crianças que passaram comigo lá com essas... com essas coisas, né? Com hiperatividade, muitas crianças. E o que eu percebi é que houve uma melhora razoável na atenção, né? No foco dessas crianças. Teve uma melhora, sim, com a microfisioterapia. E agora, com esse tempo incerto nosso, que hora é calor, daqui a pouco chove, daqui a pouco faz frio... Daqui a pouco, baixa temperatura. Tem muitos casos de bronquite, de asma que você atende lá? Tem, nosso tempo muito seco. Acaba trazendo de volta asma, bronquite e outros, outras patologias pulmonares, né? É. Inclusive até pneumonia, pode acontecer. Rodrigo, tinha uma pessoa que tinha feito uma pergunta, eu acho que você não passou ela agora. Ela era sobre mais ou menos assim, qual... Não, a Célia Mintes que fez. A Célia Mintes, né? Nossa. Ela fez uma pergunta assim, como que um profissional que lida com tanto problemas, assim, cada um chega com um problema diferente. Provavelmente você recebe uma carga de energia muito grande desses problemas. Como você lida com isso? Foi isso que ela perguntou. Eu tava me lembrando dessa pergunta aí, realmente é uma verdade. Pergunta pertinente. Eu tenho, na verdade, com esses conhecimentos até da Umbanda mesmo. Então eu coloco água, pedra, ervas, faço defumação, eu tomo banho de descarrego, né? Faço orações, com certeza é o principal aí. Peço licença para o corpo da pessoa para que eu possa acessar o corpo dela, né? Que ela tem que me permitir. E até os mentores espirituais dela que me permitam tocá-la. Então, todo esse conjunto de coisas que eu acabo fazendo acaba me ajudando muito. Mas eu, na minha maneira de trabalhar, eu tô conversando com a pessoa, eu tô tocando na pessoa, mas eu não interfiro naquilo que a pessoa tá vivenciando, que de repente é necessário para ela viver algumas situações, né? Então, eu ajudo, mas eu procuro mentalmente não interferir naquela energia. E como é que você orienta as pessoas para a autocura do organismo? A microfisioterapia estimula essa autocura. Uma vez que eu estou liberando todas as informações negativas, as informações que o corpo dela foi captando e que não foi conseguindo se harmonizar com aquelas informações. Informação, eu estou falando várias coisas, aí inclusive condições climáticas, que a gente já está até acabou de falar agora aí. Nessa condição climática de tempo seco, de hora quente, hora frio, determina algumas patologias para as pessoas. Então, a microfisioterapia ajuda muito a liberar estas informações que o corpo não conseguiu se harmonizar e promover ao longo do tempo uma autocura. Eu só sou uma pessoa que vai ajudar as pessoas, mas quem cura realmente é o próprio corpo, né? É o próprio corpo que tem condições disso. Então a gente dá condições, a gente libera essas informações que estão travando a cura dela. E aí a pessoa ao longo do tempo vai melhorando, exatamente isso. Aqui você fala também que isso daí são sessões. O tratamento é feito através de sessões. É muito demorado? Quantas sessões a quantidade de sessões indicadas? Eu indico para a pessoa que passa comigo, ela faz uma sessão de uma hora mais ou menos, e normalmente eu peço para a pessoa voltar em 30 dias, né? Não dá para fazer antes, porque exatamente a gente está mexendo com os registros dela. Então tem que dar o tempo para esse corpo se recuperar, se harmonizar com essa nova informação que ela está recebendo, essa reprogramação que a gente está fazendo no corpo dela. Então depois de 30 dias seria uma nova sessão, de 30 a 60 dias. É o que eu peço para a pessoa vir fazer uma nova sessão. Média aí de 2 a 4 sessões, ou 5 no máximo, é o que a gente tem realizado com os pacientes que tem atendido. Bacana. Rui, já são 9 horas e 48 minutos, tá na hora da gente começar a encerrar, né? Então, diga. Não, Jorge, dia 29 de agosto foi aniversário de nascimento do nosso grande amigo Bezerra de Menezes. Exatamente. Você depois encerraria com uma oração, com uma de Bezerra de Menezes. Então vamos colocar uma música em homenagem a ele. Isso. Né? É, lembrando que a Câmara, o Senado Federal, a Câmara Municipal, fez uma homenagem também para ele, lá em Brasília. Né? E eu só queria falar sobre Bezerra de Menezes o seguinte, né? Esse mês eu fiz 5 palestras sobre Bezerra de Menezes, 5. Então, em vários centros espíritas que nós fomos convidados para palestrar esse mês, nós fizemos 5 palestras sobre Bezerra de Menezes. Uma simples coisa, ou uma das coisas mais importantes, que a gente esquece muito dos nossos ícones dentro da doutrina espírita. Todo mundo já viu falar em Bezerra de Menezes, mas saber quem mesmo, né? Não é... A missão dele, né? É. Porque o Bezerra de Menezes vem do plano espiritual com a missão. A missão é lançar a semente do espiritismo no solo brasileiro. Então ele veio com essa missão. E a gente pergunta hoje, ele cumpriu essa missão? Porque o Brasil hoje é a maior pátria espírita do mundo. E em qualquer lugar do mundo que tem um centro espírita, é brasileiro que está lá dirigindo de alguma maneira ou lançou esse centro espírita em outro país. Porque, inclusive na França, onde o Espiritismo nasceu, quem toca o centro espírita lá é brasileiro também, se a gente for, né, procurar saber. Então, a gente pergunta, teve sucesso ou não teve na missão? Então, a missão dele foi totalmente cumprida com galhardia e, segundo a espiritualidade, Bezerra de Menezes, ele, é a mesma coisa de ele ter vivido 50 encarnações em uma só. E a gente até pede para todos prestarem atenção nessa pessoa, que é um modelo para a gente. A gente não precisa querer viver 50 encarnações, não. Basta a gente querer viver só a nossa, só essa. Viver essa bem vivida. Cumprir a missão que nós viemos cumprir nessa encarnação só. A gente não precisa desejar 50. Mas se a gente olhar para modelos como Bezerra de Menezes, a gente consegue tentar melhorar um pouquinho e pelo menos que a gente faça bem essa encarnação que nós estamos vivendo agora. Então, para nós, ele é o principal divulgador da doutrina espírita aqui no Brasil, é Bezerra de Menezes, no sentido de trazer, ver a semente brotar, ver a semente frutificar. Né? E foi justamente o precursor do Chico Xavier. Isso. Nosso grande amigo. Chico Xavier e Eurípides Bazanufo, que vem antes. É. Eurípides Bazanufo é antes de Chico Xavier. Quando Bezerra de Menezes desencarna no ano de 1900, no mesmo ano de 1900, ele já começou a trabalhar com o senhor Mariano, lá na Fazenda Santa Maria. Então o senhor Mariano já recebia ele. Por isso que a Federação Espírita Brasileira foi até aquele rincão lá do sertão mineiro, lá daqueles locais, para procurar saber como que o Bezerra de Menezes estava aparecendo lá naquele sertãozão. E as materializações que aconteciam lá. Então, já começou ali. Então dali vem, de senhor Mariano vem Eurípides Bazanufo, de Eurípides Bazanufo vem Chico Xavier. Todos trabalhando com o Bezerra de Menezes também. O Bezerra de Menezes tem um livro da Sueli Caldas, onde ela fala que o Bezerra de Menezes, ele parece com o Preto Velho em vários centros para mostrar a simplicidade, né, João? Uhum. Então, e muitas vezes nós somos aí meio... Muitos pretos velhos vêm no centro espírita como doutores, né? Também, né? Chegando e no centro espírita ele é o doutor tal, lá no... Né? Se bem que o centro espírita também aceita preto velho. Né? Tem gente que pensa que não, mas aceita preto velho sim. Está cheio de casa centro espírita que está cheio de muitos mentores pretos velhos, né? Sim. Aí. Preto velho, como é que é agora? Não pode, tem um problema lá de... Afrodescendente idoso. De terceira idade. Afrodescendente da terceira idade. Da terceira idade. Para não falar preto velho. Para não falar preto velho, é afrodescendente da terceira idade. É um nome bonito. Ainda bem que a espiritualidade não tem acesso a gente, porque senão. Vamos para os sorteios também, Jorge? Eu mandei no seu WhatsApp. Isso, vamos lá. Quem foram os sorteados dos 2 livros da livraria Casa do Caminho? Ganhadores, Daniel Melo ganhou o CD do Momento Espírita, né? E a Lucinda, ela ligou, né? Ela mandou pro telefone, a comunicação dele, ganhou um livro, tá bom? Então, Daniel Melo, CD, e a Lucinda, um livro. Vocês podem comparecer à livraria Casa do Caminho, a partir de amanhã. A livraria do Casa do Caminho voltou pro endereço antigo. Aqui o Rodrigo tem que atualizar a plaquinha que ele mandou para mim. A Casa do Caminho agora fica na Avenida Rui Barbosa 232, em frente à Casa do Caminho. Avenida Rui Barbosa 232, agora a livraria do Casa do Caminho é muito mais bem localizada agora do que quando eu estava lá na rua Helena Mascarenhas. A partir de amanhã às 13 horas vocês podem comparecer lá, o Daniel e a Lucinda, e retirar os seus brindes, tudo bem? Vamos então agora para os nossos aniversariantes, né? Os nossos aniversariantes aqui da semana. É... Olha só, dia 31, que foi ontem, quem fez aniversário foi a Graci, lá de Caçapava, nossa amiga Graci, lá de Caçapava. Dia 1º, opa, deixa eu ver se tá aqui em setembro. Dia 1º, quem faria aniversário hoje seria o Rodolfo Luiz Barbosa, nosso querido Dodô, que continua fazendo aniversário, tá lá no plano espiritual, ele não acabou, ele continua lá, né? Então, um grande abraço pro Dodô lá, deve estar trabalhando, segundo o pessoal da casa da Marcela, né? O Dodô, ele está fazendo alguma coisa diferente. Não, aí, segundo, né? Lá da irmã Sheila, ele está trabalhando também. Uhum. Né? É, dia 2, quem faz aniversário é a Sandra Obregon. A Sandra, lá do irmão do Anjo Ismael. Né? Dia 2 também, a. Como é que é o nome dessa daqui, Rui? Altamira? Sim. Altamira? Antônia. Antônia de Oliveira. O Rui tá colocando os nomes aqui, que a gente tem que pedir para um farmacêutico ler aqui para nós. Antônia de Oliveira. De médico. É dia 4, quem faz aniversário é o Silvio. Nosso Silvio aqui do programa Vivência Espírita faz aniversário. Parabéns, pro já Silvio. Fez uma, disse que vai ter uma festona, convidou todos os amigos dele. Você foi convidado, Rui? Eu não fui, não. Poxa vida. Então, eu ouvi falar que ia fechar a rua, mas não era pra mim ter falado. Ele só convidou, ele disse que convidou todos os amigos. Não, eu tô brincando, ó. Eu fui convidado, tá? Então, se vocês não foram, se toca. E quem faz aniversário dia 5, sabe quem que é? A Vera Lúcia Michelotti e a Maria Auxiliadora César Ribeiro dos Reis, minha esposa. Opa! Faz aniversário. Grande. Vai ter uma festona lá, ela falou. É? Ela disse que vai fazer uma festona. E convidou todos os amigos dela também, né? Dia 6, quem faz aniversário é a Ana Beatriz, a minha sobrinha Ana Beatriz. Dia 6 também é a Flaviana Cavaleiro, lá do Paulo de Tarso. E dia 7, o Eli de Souza Júnior, também do Paulo de Tarso. Programa Vivência Espírita. Jorge, só para provar que eu fui convidado e vocês não, a festa vai ser lá na casa da Marcela, lá na quarta-feira. Então, exatamente, eu falei que ele convidou todos os amigos, eu já tinha sido convidado. Eu perguntei aqui pro Rui, mas dei furo. Pensei que ele tinha convidado o Rui também, né? Paciência. Não, mas dá tempo. Vamos lá, pessoal. Encerrando aqui agora, lembrando então, mais uma vez, sobre a excursão que nós estamos fazendo lá para Jundiaí, para participarmos lá do encontro do Chico Xavier. Então vocês podem participar, custa R$292 a excursão, a gente vai de ônibus, sair cedinho aqui de São José no sábado e volta no domingo. R$292 dá para dividir em duas vezes, isso aí está incluso o transporte, está incluso aí o hotel, está incluso o café da manhã, né? E vai ser muito bacana, muitas pessoas conhecidas nossas estarão juntos dia 21 e 22 de setembro. Você pode ligar para 3958-2864, 3958-2864, né? Está aqui também no WhatsApp o endereço. E lembrando mais uma vez também, no dia 14 de setembro estaremos lançando o livro Entre os Dois Planos, Despertando para a Vida Espiritual, um livro dos espíritos Marcela Cassal e Aurélia Augusto, psicografado por Jorge Reis. Estaremos lá lançando, ficaremos muito felizes em receber vocês lá na AME, no dia 14, às 19 horas. Né? E eu já falei o que tinha que falar, e tchau para todo mundo, até a semana que vem. Pode falar, Rodrigo. Agradecer aqui a presença de todos os ouvintes, né, que entraram aqui, deixaram os recados. A gente pede desculpa para as pessoas que mandaram mensagem, hoje o pessoal participou bastante, né? Gostou bastante do tema, né? A Elza entrou aqui também, deixou recado. Aqui no YouTube Live, quem a gente não pôde ler, mas deixou mensagem aqui, foi a Paula Coelho. Ela deixou aqui uma pergunta, depois eu passo para o Marco. O José Mendes também deixou aqui, e a Beatriz também deixou uma mensagem aqui no final, que infelizmente a gente não vai poder ler, mas convidamos todos vocês, próximo programa, já vai aí no programa, já vai acostumando, colocar ao vivo vivenciaespirita.com.br, que a gente não vai estar mais na rádio convencional, né? Então abaixa aí o nosso aplicativo, para quem tiver Android, Vivência Espírita, é só escrever lá no Google Play Vivência Espírita, ou quem tiver o iPhone, o aplicativo ele ainda não está para iPhone, mas é só entrar, baixar o iRádios ou Rádios Net, pesquisar pelo Vivência Espírita, vocês podem escutar em qualquer lugar o programa Vivência Espírita, inclusive as reprises e os novos programas que já estão no forno aí, bastante gente trabalhando aí por novos programas que vai estar disponível na rádio, e a gente vai estar com bastante notícias boas aí para vocês. Então, até o próximo programa. Rui? Nós queremos agradecer a presença da Graça, do Silvio, do Beto, do Paulinho na técnica de som, e o nosso amigo Eurípides Castro, que teve que se retirar. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença, e os microfones estão aí para as suas despedidas e também para você deixar mais uma vez o endereço para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, tá? Eu vou aqui agradecer o espaço para estar colocando a minha experiência, meu trabalho. Agradeço ao seu Rui, ao Jorge Reis, à Beatriz, que na verdade ela foi uma precursora de eu começar a trabalhar com a microfisioterapia. Foi ela que falou para mim, olha, vai lá fazer que você tem todo o perfil para isso. Então, obrigado, Beatriz, obrigado a minha esposa, que me dá todo apoio, né, que trabalha comigo. Eu agradeço a todos que estão aí me ouvindo no dia de hoje. A Deus, principalmente, né? Bom, minha clínica, mais uma vez, fica na Rua Cisne, número 80, Jardim Satete, próximo ao Vale Sul. Telefone agora sim, 3923-3916. Dá para você repetir? 3923-3916. DDD 12. Tudo bem. Então nós vamos encerrando o nosso programa, né, Jorge? Você faz então a homenagem ao nosso grande e querido amigo Bezerra de Menezes. Exatamente. Vamos, como ele sempre, Bezerra de Menezes nunca pediu por ele, sempre pediu pelo próximo. Até na hora do seu decesso, na hora do seu desencarne, que ele pôde ter minutos de lucidez, se dirigiu a Nossa Senhora, rogando por todos que ficavam. Então nós vamos falando. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Para que ele possa movimentar tuas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, solicitamos que derramem a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre Maior, Jesus. Que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós e com todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De